acompanhamento musical incluiu isso com o singelo nome de Tiro Liro e Vladimir Moadir. O amigo ouvinte sabia esta? Não sabia, não sabia. Da mesma década, ouçamos agora uma música propícia para o florescer do amor, do romance. António Variações e a sua Canção do Engate. Cantores mais influentes da década de 80, creio que a minha opção recairia precisamente em António Variações, que escutamos há pouco, e Carlos Paião. Provemos o vinho do Porto que ele nos trouxe? Primeiro,

elegante e sensual grupo feminino a ser recordado neste nosso programa. Bom, e depois de Carlos Paião, das Doce, agora outro vencedor do Festival RTP da Canção. Logo numa das primeiras edições do concurso, em 1967, Eduardo Nascimento foi eleito o melhor com O Vento Mudou. Oi, são, oi, são. O vento mudou e ela não voltou. As aves partiram, as folhas caíram. Ela quis viver e o mundo correu. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. Sei que ela mentiu, para sempre fugiu. Vento, por favor, traz-me o seu amor. Mas até não mais tenho dó, que eu estou tão só. Batam-lhe a janela, chorem sobre ela. E as nuvens choraram e quando voltaram, sempre gira. Me vês, por favor, cobram minha dor. Já que eu vou morrer, se não mais até. Oiçam, oiçam com atenção a melodia que se segue, sobretudo os milhares de jovens e belos estudantes das universidades portuguesas. O fado antigo Adeus Adeus, trazido pelo grupo de fados do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Oh,

e abri um restaurante, jeito fim e cativante, onde canto para vocês. E a Teresa de Bragança, companheira confiança, fez-me mais português. Serafim, Serafim, saudade, que estou na verdade, sei que foi que sonhei. Serafim, Serafim, sou eu, trago comigo, que é meu, este nome que criei. Serafim, Serafim, aos molhos, a saudade dos meus olhos, vem em lágrimas da parada. Serafim, Serafim, artista de rádio, TV disco e de tráfico pirata. Obrigado. Saltamos agora para a Madeira. Na voz do mítico Max, a mula da cooperativa. A mula da cooperativa. A mula da cooperativa. Duas coisas do outro lado. Por causa do Zé da Diga, por causa do Zé da Diga, não saber cantar o fado ao resto da vida. Não saber cantar o fado ao resto da vida. Sempre divertido, saudoso Max. Oh, estimados e amigos ouvintes. Sim, porque todos os ouvintes deste programa são meus amigos, só pela companhia, mesmo que à distância. Mas como ia referir, amigos ouvintes, estamos já na fase final do nosso pequeno espaço da minha, sua, nossa rádio. Voltamos agora aos anos 80, pois está claro. Mário Mata diz que não há nada para ninguém. Um